chimarrita. E uma moça me pediu: não quero que a moça diga, ingrato não me serviu. Não quero que a moça diga, ingrato não me serviu. Ai, ai, ai, ai, ai. Dançar aqui, moçada, ao som da linda chimarrita. Aproveitemos logo, dá na cara bonita. Vamos dançar aqui, moçada, ao som da linda chimarrita. Aproveitemos logo, dá na cara bonita. A chimarrita que eu canto veio de cima da serra, rolando de garingalho até chegar nessa terra. Pulando de garingalho até chegar nessa terra. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vamos dançar aqui, moçada, ao som da linda chimarrita. Aproveitemos logo, tanta cara bonita. Vamos dançar aqui, moçada, ao som da linda chimarrita. Aproveitemos logo, tanta cara bonita. Vou cantar a chimarrita.